Hoje é dia 3 de outubro de 2021 e este é o episódio 163 do podcast Ubuntu Portugal. Show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e, como os nossos queridos patronos já viram, além do nosso grande Tiago Carrondo, o Rei Leão, hoje temos um convidado, o Peixoto. Olá aos dois, olá ao Peixoto e bem-vindo ao nosso show. Olá, bom dia, obrigado pelo convite. Olá Tiago, então, olá, Diogo. Como é que estás? Tu estragas-me com mimos, pá. Eu pedi para pôres o meu nome como Rei Leão e tu és um espetáculo. Eu ainda estou aqui de coraçãozinho apertado. Muito obrigado. Eu por mim já estou bem, posso-me ir já embora. Estou bem, fiquei fixe. Pronto. Já valeu o dia. Pronto, vá. Para mim até para a semana. Portem-se bem os dois, hein? Está bem. E por falar para a semana. O Peixoto não sabe bem como é que é isto, mas nós começamos sempre o episódio a falar um bocadinho da nossa semana. Eu hoje quero ver se não me alargo muito, vou guardar mais para o próximo episódio, porque senão hoje era daqueles episódios em que nunca mais me calava. Mas Tiago, podes começar tu a contar-nos um bocadinho como é que foi a tua semana? A minha foi ótima, olha, do que merece ser contado, pouquinho. Aliás, eu tenho uma coisa muito gira para contar, mas que não vou contar já para não estragar a surpresa. Eu vou só fazer um teaser, até porque é um teaser que depois cola com o aniversário da Ansol, que vai acontecer no próximo sábado. Portanto, coisa muito rápida. Estava em dúvida e optei por fazer aquilo que já tinha pensado, ou seja, mandei vir mais um Pine Power, porque sei perfeitamente que vou precisar de pelo menos dois, talvez mais do que dois, mas pelo menos dois. Portanto, já mandei vir o segundo para se começar a vestir enquanto não chega ao primeiro. Não tenho ainda nada mais a dizer, porque além da experiência de compra, não posso dizer muito mais, porque ainda não me chegou nenhuma das duas unidades. Sei, a única coisa que eu sei é que só consegues mandar vir uma unidade de cada vez, portanto deve ser para a malta não se alarvar. Portanto, mandei vir uma no episódio, há dois episódios, se não me engano, e outra, entretanto, nos entretantos, mandei vir mais uma unidade, e cabe a mim, ainda vou mandar vir outra, mas agora vou esperar que chegue pelo menos a primeira para fazer um reality check e para ter aqui a confirmação. Não sei se tens novidades ou não, já lá vamos, mas essencialmente é isso. De resto, estive aqui a dedicar algum tempo a uma coisa que me andava a fazer comichão, que é, e para quem não sabe, aliás, nós já falámos aqui algumas vezes, mas para quem não sabe, o nosso podcast sai semanalmente na Rádio Zero, quando está tecnicamente em condições. Sai no nosso feed, que depois é alimentado, alimenta tudo o que é plataformas de podcasts. E esse feed é criado por um procedimento muito habitual, que é um conjunto entre o serviço Blueberry, um site WordPress e um plugin PowerPress, que depois faz a ligação entre estes dois. Qual é que é a questão aqui? A questão aqui é, primeiro, tu tens que gerir um WordPress com todas as questões associadas a isso e os updates dos templates e dos plugins e o próprio web server que gera aquilo, que serve o WordPress, tem que ter alguma capacidade de processamento. E depois tens que ter, e no nosso caso nós estamos a falar, as pessoas não têm noção, mas nós estamos a falar de episódios que têm, cada um dos nossos episódios tem alguns entre os 60 e os 80 megas por ficheiro. A 52 episódios por ano, façam as contas a qual é que é a quantidade de storage que nós temos já acumulado no nosso, portanto, e temos que agradecer a quem nos financia, porque não, felizmente não somos nós que suportamos esse custo. Portanto, temos a LibreTrend, que nos ajuda nesta parte. Ainda assim acaba por ser muito generosamente. Exatamente. Ainda assim acaba por ser uma parte chata e que me está a ser, ou seja, eu estou, não ocupo 7 dias na semana a pensar nisso, mas de vez em quando vem-me à cabeça como é que eu posso, de alguma maneira, fazer diferente. Nem de propósito, no último encontro Ubuntu no Saloon, que foi na quinta-feira passada, estava alguém, eu não vou dizer já o nome, estava alguém que também tem um podcast e que me apresentou uma solução que eu achei fantástica e que faz com que ele não tenha que ter qualquer tipo de trabalho vamos dizer, acrescido, além daquilo que a gente já faz. Uma coisa que me esqueci de dizer é que nós fazemos o upload para o YouTube e o upload para o nosso feed, para o nosso WordPress, através de um aplicativo. Uma ferramenta. Exatamente, uma ferramenta é mais adequado, que é uma coisa que se chama PodPublish, criado pelos nossos amigos do Ubuntu Podcast, e que mais uma vez me obriga a repensar tudo, porque uma vez que o Ubuntu Podcast publicou o seu último episódio na semana passada, é possível que o PodPublish comece a receber menos carinho, menos atenção, menos amor, okay. E basta a API... Eu tenho feedback sobre isso. Já lá chegamos então, porque... mas pronto, deixa, não corto já a surpresa. Portanto, todas estas condições obrigaram-me a pensar novamente numa coisa que eu já tinha pensado antes. O tal membro da comunidade que esteve no encontro do Ubuntu apresentou uma solução que eu achei fantástica, e a razão que me faz estar aqui a falar em cima de um NDA é porque sei de fonte segura, pelo próprio, que ele vai fazer uma apresentação no aniversário da Ansol. Portanto, ele preparou uma apresentação daqueles vídeos que nós falámos aqui já, pelo menos no último e no penúltimo episódio. Portanto, qualquer pessoa pode apresentar um tema. Eu lancei-lhe o desafio, achei a ideia tão interessante, e então ele vai fazer, usando ferramentas, usando software livre e... oh diabo, já está a dar a cana. Estou a dizer porque a pessoa de quem eu estou a falar está exatamente agora no nosso chat, portanto, só os patronos é que vão saber quem é, portanto eu não vou dizer o nome para não estragar a surpresa. depois, portanto, para a semana já poderei falar um bocadinho mais abertamente, mas tenho estado a fazer algumas experiências no sentido de fazer a migração, não ainda deste podcast, portanto o outro podcast que eu faço e que faz concorrência direta a este, não é? E que eu normalmente não falo do nome para não canibalizar, mas vou fazer uma coisa que é, portanto, e nesse caso é mais simples, portanto, vou migrar de SoundCloud, aquilo só tem SoundCloud, mas vamos fazer um setup porreiro, e com uma mão de obra inferior em termos de publicação, e depois, se a receita correr bem, que provavelmente vai correr bem, vamos também migrar, anuncio já aqui que provavelmente vamos migrar o nosso site e o nosso feed para uma outra solução. Vamos ver como é. Não vou dar mais novidades porque lá está, no próximo sábado, dia 9 de outubro, entre as 3 e as 6, haverá certamente novidades. Portanto, existe uma apresentação, pelo menos, sobre o assunto de como publicar um podcast sem gastar dinheiro, ou sem gastar muito dinheiro, ou quase sem gastar dinheiro em termos de recursos financeiros, que às vezes é importante neste tipo de projetos também, e sem ter uma mão de obra assim acima da média para fazer as publicações. Curiosamente, eu conheço um outro podcast que faz algo muito, muito, muito parecido, utiliza praticamente as mesmas ferramentas. Aliás, começou por usar exatamente as mesmas ferramentas que nós, acho eu, e agora migrou, e agora já foi há muito tempo. Eles falaram disso na altura e isso intrigou-me. Eu não me lembrei que este nosso patrono, que também tinha um podcast, também estava a usar isto. E já andava há umas semanas também a pensar em fazer o mesmo. Aliás, eu comecei a experimentar o Hugo precisamente para implementar uma solução praticamente igual. Nunca cheguei a implementar, porque tanto fiz outras coisas e não cheguei a avançar com isso, mas isto significa que eu vou estar muito, muito, muito atento a assistir a esta apresentação e vou fazer perguntas, e vai ser muito interessante. Eu agora estou curioso por saber mais informação sobre isso também, porque parece-me pronto, super ótimo. Mega ter teaser. Uma solução. Mega uma solução teaser. Mais fixe. Exatamente. Não querendo revelar demasiado, mas a comunidade do Ubuntu Portugal está também a arquitetar e a cozinhar uma atividade, uma iniciativa, onde se calhar, portanto, e uma vez que o tempo é reduzido durante as apresentações do aniversário da Ansol, o tempo vai ser muito... vai ser bastante mais limitado. Estamos a pensar em arranjar uma coisa que seja um bocadinho mais confortável em termos de janela horária, para que as pessoas que, como tu, que tenham dúvidas, perguntas e que queiram eventualmente até experimentar algumas coisas na presença de quem tem mais experiência, o possa fazer confortavelmente. Vamos, aguardem, não deixem já de ouvir, não tirem já a subscrição no podcast, que agora é que vai valer a pena. Para a malta que estava em dúvida, agora é que é. Meus bravos. E o que é fixe é que isto, eu e a Ruth Correia fizemos no Pods de há 2 anos uma apresentação em que apresentámos soluções para fazer este tipo de coisas, mas nenhuma tão bem integrada e tão profunda como esta. E pelo que aposto que vai haver muita gente interessada, até porque ainda houve algumas pessoas a ir assistir ao workshop que eu e a Ruth organizámos, dedicado a open source podcasting. Uhum. Pelo que temos de promover bem isto para que apareça um monte de gente. Uhum. Dentro dos limites, sim, de segurança da circunstância em que ainda vivemos. Exatamente. Temos alguns desafios para superar em relação a esse tipo de encontros, mas lá chegaremos. Ok, bora lá. E tu, Peixoto, o que é que fizeste esta semana? Não sei se queres falar sobre isso ou não, se nos queres contar um bocadinho da tua vida. Eu não sei se posso falar do que é que fizeste esta semana. Tu é que sabes, a única pessoa que sabe és tu. Isto é um podcast familiar. Isto é um podcast familiar, desde que não uses linguagem imprópria. Se te sentires confortável, podes contar-nos como é que correu a tua semana. Posso dizer que andei a trabalhar na migração de um site de Drupal 7 para o Hugo. Tinhas falado em Hugo também há um bocado. E estive a trabalhar um bocadinho nisso. Já tive alguns sites estáticos, normalmente é mais em Jekyll ou coisas assim mais orientadas a Ruby. O que não foi muito diferente, e pá, acho que para mim é sempre bom transformar coisas de uma complexidade de um Drupal para meia dúzia de fecheiros Markdown, que pá, tira imenso trabalho de cima a manter, a gerir e essas coisas todas. Tem sido isso. E tu, Diogo? Muito bem, muito bem. Olha, eu estive a assistir ao After Podcast, ao After Show do podcast, que chamem o que quiserem, do Ubuntu Podcast, que foi na passada sexta-feira, às 8 da noite, e que foi genial, foi muito divertido. Genial porquê? Agora fiquei curioso. Porque o conteúdo foi divertidíssimo, foi muito bem feito e houve uma enorme participação do público. Estavam lá todas as pessoas que a gente conhece de todos os podcasts de Linux e ao redor, e foi muito interessante. A propósito do PodPublish, uma das perguntas que eu fiz foi precisamente ao Martin, diretamente, se ele iria continuar a manter o PodPublish. Ele disse que se os merge requests aparecerem, que ele trata disso. Ok, eu percebi, ok, certo. Pronto, foi o que ele disse a esse respeito. O Bad Voltage também usa, portanto. O Bad Voltage não sei se usa. Já não usa? Não sei, é porque o script que o Sil fez não é a mesma coisa que o PodPublish. Ele foi usado para o Martin usou como inspiração, mas não é o mesmo. E não sei se eles utilizam de facto, se alguma vez utilizaram um script para publicar. Ok. A propósito de Pine Power, já agora, eu ainda não encomendei, mas vou encomendar talvez amanhã 3. Anda a gastar mais dinheiro do que tu, é? Não, atenção, tu vais encomendar. Sim, disseste que ias encomendar 2. Não é, né? Ias, não, eu já encomendei 2, esquece, não é. Pronto. Já. Não, eu já tenho um. Já tenho um, eu vim encomendar mais 3. Pronto, mas ainda não gastaste mais dinheiro do que eu em Pine Powers. Portanto, na tabela Pine ainda Powers não. Ainda estou a ganhar. Não, por 24 horas para aí, sim. Pronto, está bem. Pode ser que tentares a ruptura de stock e eu fique campeão das encomendas de Pine Powers. Está bem, pode ser. Pronto, resumidamente, e hei de falar nos próximos episódios. Já chegaram e já instalei as extensões que comprei. Também já chegaram os comutadores USB e o KVM. E hoje tive um acidente. Hoje não foi hoje, já, só que só hoje é que dei por ele. Eu, enquanto estive a desligar e a ligar estas coisas todas aqui, eu desliguei o meu Pro 2 mais tempo do que a bateria aguentava. Infelizmente tive um pequeno incidente de data loss. Estive a ver e o Extended 4 não consegui recuperar os cheiros todos. Houve coisas que ficaram inconsistentes e ele não recuperou. E pelo que encontrei agora, a única coisa que eu perdi e que é extremamente irritante foi as extensões do Firefox. As configurações das extensões, quase todas as que guardam localmente no local storage do browser ficaram, mas as extensões em si desapareceram. E mais irritante que todas é a extensão que eu acho mais importante no meu Firefox, a dos containers. Perdi os containers todos. Ok. Agora, mas uma pergunta: o que é que o teu produto estava a fazer? Porque assim, o meu de vez em quando fica sem bateria. Aliás, eu tenho até um problema, que eu não sei se é software, se já é hardware, que a bateria já está a queixar de velhice, que é... Sim, normal. Eu estou muito bem com a bateria a 30, 40% e de repente recebo o aviso de que a bateria está subitamente a 0%. Yeah. E eu de vez em quando ainda tenho tempo de baixar a tampa para ele ficar em stand-by. Mas se eu não baixo tanto rapidamente, ele corta, pau, fica sem nada. E nunca tive problemas com data loss. Portanto, eu estou também intrigado. Nunca tive até hoje. Exatamente, estou intrigadíssimo. Ele não estava a fazer nada que eu me lembre, porque eu já não o usava há 2 dias. Portanto, está lá na vidinha dele, não, calminho, não, tranquilo, mas olha, que tiveste azar. Acontece. Mas pronto. Infelizmente. Entretanto, acho que já o resto falo no próximo episódio. Daqui a 5 episódios, isto tudo correr bem, porque se calhar importa agora nós referirmos que. Ou seja, o que é que trouxe o Peixoto à nossa companhia? Exatamente. Portanto, esta semana, este é o primeiro episódio de publicado em outubro, mês de outubro. Outubro é mês de Oktoberfest. Que é um projeto que já acontece há não sei quantos anos. Portanto, eu não tenho aqui as minhas notas. Há uma data deles. Há oito anos. Alguém que tenha as notas em condições, assim é que é. Alguém pesquisou e fez esse trabalho. Há 8 anos. Nós temos um projeto para o Oktoberfest. Nós, podcast do Mundo Portugal, não sabemos ainda se vamos conseguir cumprir ou não, mas que é arranjar 4 bravos que venham nos 4 episódios de outubro falar sobre ou experiências passadas durante o Oktoberfest ou o seu projeto para esta edição do Oktoberfest. Agora, se calhar passamos a palavra, gente. Quando temos um convidado, gostamos sempre de ouvi-lo falar mais do que nós, e não tem estado a acontecer neste episódio, estranhamente, mas eu se calhar passava já a palavra ao nosso convidado e ele que nos dê um lamiré. Para quem não sabe o que é a história do Oktoberfest, não sei se tu consegues explicar assim rapidamente, ou não tão rápido quanto isso, mas consegues explicar o que é o Oktoberfest, como é que se processa, quem é que pode participar, aquelas linhas mestras. Claro. Então, o Oktoberfest é uma iniciativa que, como eu disse, começou há 8 anos, em 2014, salvo erro, e inicialmente foi organizado pela DigitalOcean, que é um provedor de serviços, tipo VPS, bases de dados geridas, coisas assim desse estilo. A ideia do projeto é, durante o mês de outubro, estares a incentivar a contribuição para projetos open source que uses, ou que gostes, ou coisas assim. E a ideia é, Para te incentivar isso, o que eles fazem é, se tu, como participante, submeteres 4 pull requests durante o mês de outubro, e com algumas restrições aqui, não é? Para não ser spam nem lixo, se tu o fizeres, tens direito a uma t-shirt de celebração do evento e potencialmente outros goodies de outras empresas que também estejam a participar no evento. A ideia é garantir que não enches os maintainers de pull requests de lixo, que foi uma coisa que já aconteceu. Sim, alterações de readmes e coisas desse tipo. Sim, mas submeter ou mudanças de código, ou mesmo correções de typos ou documentação também é importante. Tudo um bocado, não é só para programadores, é para malta que gosta de software livre. Acho que a ideia é não haver micro alterações. Sim, é isso. Se fizeres um pull request pequenino, não corriges um typo, tudo bem. Não faças os 4 só a corrigir white space no readme de um projeto. Exatamente. Alterar tabulações. Sim. O ano passado houve alguns problemas com isto, e uma mudança de regras até importante que convém referir. Que isto, quando eu falo em projetos open source, estamos a falar de projetos que estão hosted no GitHub. Atenção. Ou seja, não é qualquer projeto. Este ano eles estenderam o programa a contribuições no GitLab, o que me parece ótima ideia, porque há imensos projetos que preferem usar essa plataforma. E também para evitar um bocado o spam, só podes contribuir para projetos que tenham feito o opt-in explícito, ou seja, ou repositórios que tenham o tópico a dizer Hacktoberfest, ou podes fazer pull requests para outros repositórios, mas aí os maintainers têm de ir lá e dizer, olha, isto conta para o... tem qualidade que chegue para contar para o Hacktoberfest. Isto, como eu estava a dizer, o ano passado causou imensos problemas, foi quando eles introduziram este mecanismo. Há montes de malta a submeter bastante coisas bastante más, lixo, não é? Como eu estava a dizer. E introduziram esta regra do opt-in, que ajuda bastante a não teres tanto... Sim, acho que é razoável. Lixo. Sim. E é fixe terem introduzido a cena no GitLab este ano, que nós temos alguns projetos que não estão no GitHub, e é sempre chato porque não conseguimos atrair participantes. Para uma pergunta, eu no próximo fim de semana não tenho nada planeado, mentira, mas vamos imaginar, quero dedicar uma tarde ou duas do meu fim de semana a contribuir de maneiras a ter direito à tal t-shirt e aos tais goodies que tu falaste, e quero meter o meu pé no Hacktoberfest. Por onde é que eu devo começar? Ou seja, como é que eu posso tomar conhecimento dos repositórios ou de quais são... Não sei se existe alguma lista de tarefas, seria interessante haver uma lista de tarefas também para evitar os tais white space em readmes. Ou seja, como é que eu posso ir buscar uma lista de tarefas de coisas que realmente são úteis e que me podiam, de alguma maneira, guiar na participação no evento? Existe alguma lista telefónica, alguma checklist que eu possa consultar? Alguma tag que seja usada, uma coisa assim? Tu no site do Hacktoberfest, salvo erro, eles tinham isso nos anos anteriores, costumas ter uma lista de repositórios que estão tagados como Hacktoberfest. Ou seja, podes sempre começar por aí. Eles os anos anteriores tinham filtros por linguagem e tudo para conseguires procurar. Se isso não estiver disponível este ano, podes usar o filtro do GitHub mesmo, onde podes pesquisar por topic igual a Hacktoberfest e pôr o resto dos filtros para apanhares um bocado as linguagens que te interessam. O que estavas a dizer a nível dos issues, eles sugerem aos maintainers para criarem issues em que estão tagados como beginner friendly ou good first issue ou coisas assim do género. Uhum. Isso fica muito ao cargo de cada projeto fazer esse tipo de gestão. Ok. No GitLab, suponho que consigas fazer o mesmo. É o primeiro ano que eles introduziram, ainda não explorei muito bem isso, mas suponho que consigas fazer o mesmo tipo de filtros. O que eu recomendo é começares por projetos que já uses. Se fores developer assim, se estiveres habituado a usar uma biblioteca, vai lá e tenta corrigir algum problema que conheças ou assim. Acabam por ser coisas pequenas e fáceis de corrigir às vezes, e já estás por dentro do contexto do projeto, não cais ali de paraquedas para teres de aprender a codebase e assim. Isso é a minha abordagem favorita. Tens outras abordagens, que é a malta que organiza eventos especificamente para o Hacktoberfest, onde querem divulgar um projeto em particular e assim. E se juntares esses tipos de eventos, normalmente virtuais este ano, não é? Podes então contribuir para os projetos que eles anunciarem aí. Sim. Há sempre... quando as pessoas perguntam, quando se querem iniciar um projeto também, o que eu costumo dizer também é, olha, se tu utilizas um software qualquer e esse software tem um bug qualquer que te irrita selenamente... Sim. Procura no código coisas que estejam relacionadas com isso e começa a experimentar, e eventualmente acabas por ganhar conhecimento suficiente para conseguir corrigir esse bug, e é sempre uma boa forma motivante de se iniciar num projeto open source. Sim, porque tens a motivação, não é? Vais tirar proveito daquilo imediato quando corrigires o bug. Sim. O ano passado nós participámos, ajudámos o interruptor a organizar o evento da Hacktoberfest, precisamente, onde se desenvolveu um mapa interativo de locais, estabelecimentos, lojas não tanto, mas cinemas, teatros, coisas desse tipo, equipamentos culturais, é assim que é o termo correto. Foi engraçado. Ainda há coisas que ficaram por fazer desse projeto também. Portanto, se alguém quiser pegar aí também, também é interessante. E que falaste em apresentar projetos, e isso é interessante porque o próprio, a própria DigitalOcean, que continua a organizar atividades relacionadas com a Oktoberfest, organiza para cada zona do planeta um ou mais eventos, não sei, em que convida projetos que eles patrocinam para apresentarem o projeto e tentar atrair novos developers, contribuidores em geral. Eu, por acaso, fui a representar a comunidade Ubiports no evento da Europa e Médio Oriente. Tive uns 5 minutos ou coisa assim para apresentar o projeto e explicar às pessoas como poderiam começar a contribuir. Vocês estavam à conversa e eu estava aqui a explorar o site do Oktoberfest. Para quem não sabe, nós vamos deixar depois nas notas do episódio, oktoberfest.digitalocean.com, e estava aqui a fazer uma pesquisa na secção de eventos. Portanto, existe, conforme estavas a dizer, Diogo, aquilo que aconteceu no ano passado, existem algumas pessoas ou comunidades que organizam eventos. Para as pessoas que não querem organizar ou que não têm essa ambição, podem apenas fazer parte desses eventos. Estão no momento em que estamos a gravar, estão listados 109 eventos. Eu estou aqui a passar a passar os olhos pela lista e encontro apenas um em Portugal, que vai, apesar de ser virtual, portanto, a localização definida é Lisboa, e que é aqui o .NET Nano Framework Oktoberfest Kickoff. Malta que programa ou que quer programar em .NET poderá ser aqui uma cena fixe para fazer, uma vez que, e lá está, mais uma vez, efeitos de Covid, provavelmente dos 109 eventos eu posso dizer que apenas talvez uma dezena deles são in person, portanto todos os outros são virtuais, o que faz com que, apesar de ser um evento que vai acontecer na Califórnia, eu provavelmente vou poder tomar parte desse evento, se me interessar, uma vez que é um evento virtual. Portanto, estas são as vantagens da predominância, exatamente, dos eventos não presenciais. Não encontrei ainda, mas vou continuar a explorar a tal lista dos repositórios, dos opt-in repositórios que têm então manifestada a intenção e a elegibilidade de participarem no Oktoberfest. Agora, não sei se tu já tens algum plano para este mês, Peixoto, se já tens alguma task list que já tenhas definido para ganhar a tua t-shirt deste ano, algum projeto ou algum conjunto de tarefas. Apenas não pode ser uma, não é? Tem que ser várias tarefas. Sim. Porque são 4 pull requests. Já agora, como é que é feita? Eu pergunto a seguir. Primeiro, diz-nos, fala-nos dos teus planos. Tens alguma coisa já em vista para este ano? O que eu normalmente faço, como eu estava a dizer, é vou a projetos que uso e corrijo problemas aleatórios. Desde que o Oktoberfest se tornou opt-in, a minha vida ficou um bocado dificultada, não é? Porque não é simplesmente qualquer projeto open source. Mas o que eu vou fazer em princípio é tentar ajudar num projeto da Ansol. Eles têm uma lista onde monitorizam os incumprimentos do RNID, do Regulamento Nacional de Interoperabilidade Digital. Exatamente. Obrigado por seres a cabo. Nunca sei as letras disso. Isso está num repositório do GitHub neste momento e já tem a tag do Oktoberfest, portanto, se alguém quiser ajudar, pode ir. Temos alguns issues para corrigir lá. Em princípio, vai ser aí que eu vou gastar algum do meu tempo. Já agora, só para quem não sabe, o RNID é um regulamento que define que formatos, que protocolos, que... Sim, essencialmente isto, formatos e protocolos é que as entidades públicas podem utilizar para interoperar não só entre elas, mas também com o público em geral. Por lei, havendo para algum propósito um formato ou um protocolo definido no RNID, as entidades públicas são obrigadas a utilizar pelo menos isso, podem utilizar mais coisas, a lei não impede de utilizar outras alternativas, mas têm que também utilizar aqueles formatos e aqueles protocolos definidos. Infelizmente, na administração pública acontece muito por desconhecimento, por incúria e por outros motivos também, que há muitos sites e organizações da administração pública que não cumprem este RNID. É o que é uma pena, porque dificulta a interoperabilidade da sociedade com a administração pública, diminui a concorrência, enfim, tem uma série de efeitos profundamente negativos, e não é algo que seja assim tão difícil de corrigir. É isso. E este projeto o que faz é mantém uma lista desses incumprimentos, não é? Ou seja, se houver algum site que não disponibiliza as coisas em formatos abertos, há de estar lá uma entrada a dizer, olha, está aqui um incumprimento. E às vezes é feito contacto com as entidades para ver se elas corrigem o problema ou não. Às vezes isso funciona, outras vezes não. Varia muito, né? A ideia que eu tenho é que há algum sucesso, às vezes demora a acontecer, mas que há algum sucesso na correção destas situações. Infelizmente, a Assembleia da República que fez aprovar a lei dos formatos abertos, que por sua vez deu origem ao RNID, é uma das entidades que está em cumprimento do RNID, mas pronto. É isso, pronto. Isso vai ser um dos projetos em que eu vou mexer. Os outros ainda estão um bocado em aberto para ver o que é que vai aparecer por aí para explorar. E já tens alguma ideia do que é que queres fazer no projeto? Sim, aquilo neste momento é um README que tem a lista dos incumprimentos e temos alguns scripts que automatizam a verificação dos incumprimentos para não termos de estar a fazer aquilo à mão, não é? E a ideia será tornar aquilo num site mais apresentável, para não ser só uma tabela em Markdown no GitHub. E eu estou a trabalhar um bocado na reestruturação do repositório desses scripts para permitir conseguirmos gerar um site com base nisso. Mas quem quiser participar também tem alguns issues simples de simplesmente acrescentar os incumprimentos que nós temos. Tem lá, a malta abre um pull request a dizer, olha, este site está... Aliás, a malta abre um issue a dizer, está este incumprimento a acontecer, e não adicionam ao repositório. Então é trabalho relativamente fácil se alguém quiser pegar numa coisa simples, simplesmente ir lá e adicionar na tabela do README. Muito bem, muito bem. Parece-me uma forma fácil de começar e muito útil à sociedade em geral. Yep. Sim. Entretanto, para as pessoas que podiam estar um bocadinho mais tristes ou cabisbaixas com aquilo que o Peixoto disse, ou seja, que era preciso fazer o tal opt-in para que as pessoas pudessem participar e contribuir e serem elegíveis para tomarem parte do evento, eu posso dizer que estive aqui a consultar e à data desta conversa existem, com a tag Oktoberfest no GitHub, apenas no GitHub, 71.500, mais de 71.500 repositórios públicos onde as pessoas podem deixar a sua contribuição. Portanto, ainda assim, e apesar do opt-in ser de facto poder ser limitador, há muito por onde escolher e há muita coisa para fazer, certamente. Portanto, não se acanhem, e quem tiver essa intenção, bola para a frente. Muito sim, bem. Mesmo que não seja com a tag. Os good first issues, mas não consegui porque ele parte aqui na parte do link. Portanto, não estou a conseguir saber quantos são os good first issues, mas é interessante também para as pessoas, porque para quem tem à vontade, se calhar não é relevante, mas para pessoas que querem pela primeira vez participar, o tal good first issue é essencial. Exatamente, é um bom caminho. Estava a tentar ver o mesmo no GitLab, mas é um pouco menos imediato. Mas eu lá chegarei. Deixa-te, estavas a dizer alguma coisa? Sim, mesmo que os projetos não sejam com a tag Hacktoberfest, se vocês fizerem o pull request e ele for aceito, podem depois pedir à pessoa que vos aprovou para adicionar a label ao pull request apenas, do género, olha, isto foi útil, se achares que isto foi útil, por favor, mete-me aqui a tag. E é a malta que faz isso, portanto, sim, não sei quem parece-me participar, mesmo que sejam projetos que não estejam imediatamente etiquetados. Sim. Se o que vocês fizeram for de facto útil e se a pessoa que estiver do outro lado for minimamente empática, ela vai sentir que é uma troca justa. É isso. Ora, no GitLab não, ele não nos dá totais, dá para ir navegando, mas eu não vou fazer aqui next nem contar as vezes que forem precisas, porque eu acredito que sejam muitas, mas dá perfeitamente para pesquisar também pelo tópico Oktoberfest e depois por aí fazer, conforme disseste e muito bem há bocadinho, depois a partir daí fazer uma filtragem um bocadinho mais afunilar a escolha para encontrar áreas de interesse. Uhum. Uma coisa que eles fizeram este ano que eu achei interessante foi um foco maior nos maintainers, ou seja, não é só os participantes que ganham t-shirts. Se fores maintainer de um repositório que tenha feito opt-in e aprovares um certo número de pull requests, também tens direito à t-shirt, o que é porreiro. Fixe. Também incentiva um bocado o outro lado, que tem sido sempre um bocado deixado de lado nos anos anteriores. Sim, sim, sendo que no ano passado ouvi aquela questão de que gerou algum burburinho com a participação excessiva de micro mudanças e mudanças inúteis e que deixou de facto alguma amargura na boca dos maintainers. Isto é uma boa forma além das mudanças introduzidas no processo, isto é mais uma boa forma de ganhar a boa vontade dos maintainers, porque eu de facto já reparei que este ano ainda há aqui uma certa reticência de alguns projetos em aderir por causa do que aconteceu ano passado. E eu tenho alguns repositórios no GitHub este ano, já recebi pull requests assim um bocado não solicitados, mesmo não estando tagados, ou seja, o problema é que continua a existir um bocado, mas não, espero que não seja tão mal como nos anos anteriores. Como é que foi a tua participação no ano anterior, no ano passado, há dois anos, há três, não sei há quantos anos é que tu participas, se nos quiseres dizer, fazer assim uma... Quando é que foi a tua primeira participação? Olha, eu no primeiro ano não participei, portanto em 2014 soube do projeto, não fiz nada, mas no ano a seguir já comecei a fazer mesmo, comecei a trabalhar nisso e acho que cumpri o objetivo esse ano, já não me lembro, já foi há algum tempo, mas desde então que tenho participado todos os anos. Alguns anos consigo a t-shirt, outros não consigo, mas não tem mal. O que me interessa também não é... O que interessa é t-shirts contribuir. Tenho muitas, não é? E os projetos têm variado. Normalmente é ou bibliotecas que uso no trabalho. Tipo, eu trabalho muito em Ruby on Rails, que usa meia dúzia de gems, que são os pacotes de Ruby. E escolhi um ou dois e fui lá pelos issues ou problemas que eu próprio tinha e comecei a participar assim. O ano anterior, o ano passado, quando eles introduziram o opt-in, eu participei no evento que estavas a falar do interruptor. Implementei o mapa, a versão HTML com o leaflet. Isso foi um dos meus quatro pull requests. Os outros já não me lembro muito bem quais foram, mas foram também para projetos um bocado aleatórios. Eu acho que talvez um deles tenha sido para a Ansol, mas já não tenho certeza se isso foi o ano passado. Ok. Qual foi o pull request que fizeste que, no âmbito do Oktoberfest, que te deixou assim mais cheio de orgulho? Epá, eles normalmente são todos pequeninos, não têm assim nada de muito grande. Eu acho que o que teve mais impacto a nível de pessoas olharem para aquilo é possível que tenha sido o do interruptor, que foi pôr aquilo no HTML. Os dados já foram colhidos, não é? E houve algum esforço para fazer algumas apps em Dart, salvo erro? Sim. Em Flutter? Yeah. E eu depois fiz a versão. Em Flutter não implementa mesmo a solução global. Ela basicamente empacota outras coisas que lá estão feitas, reutilizando-as. Não implementa o mapa, não implementa a interatividade com o mapa, não. O armazenamento e o acesso aos dados, portanto, ela empacota o que está à volta dentro. Eu gostava de voltar a pegar nisso, até porque ando a aprender Flutter, mas não sei se até o fim do mês tenho muito tempo para voltar a pegar nisso. Mas logo sei, logo sei. Pois. E o que eu fiz foi, não foi a ver com o Flutter, foi um HTML com JavaScript que carrega a ferramenta Leaflet, como eu estava a dizer há bocado, e que mostra esses dados. E isso acabou por ser usado na divulgação do projeto também, e acho que foi a cena com mais visibilidade. Fora isso, tive alguns pull requests no... Vocês conhecem a plataforma dev.to? Não. Tem usado para blogging, dev2? Pronto. Não. Eles trabalham também com a base deles é open source, é o projeto Forem, F-O-R-E-M, e eu fiz um pull request que ajudava a corrigir um problema na importação dos feeds RSS para... Tinha um problema lá no Markdown ou assim qualquer coisa, e o meu feed do meu blog não aparecia em condições, então eu fui corrigir o meu problema, calhou de ser em outubro, ainda bem, mais um pull request. Exatamente. É esse o espírito, é tentar resolver também os issues random. É uma forma, até porque ou os que estão nas listas de best first issue, mas como eu disse também, aquilo que nos faz comichão é também uma boa forma de resolver a coisa. Lá está um bocadinho sobre o pull request que te deu mais visibilidade nos Oktoberfests. A minha pergunta aqui é outra, não sei se será o mesmo ou não, mas é qual é que deu mais gozo? Não sei se tens assim algum que te tenha dado particular gozo a fazer. Não me está a vir assim nada de repente à cabeça, já são tantos pull requests ao longo dos anos. Não houve nenhum que te marcasse que merecesse fazer uma tatuagem no braço ou coisa do género? Nada. Não, nada disso. Eu vou fazendo muitos pull requests ao longo do ano. Sim. Estes são só mais uns. Alguns lá calham a ser em outubro. Olha, já aqui falámos de problemas que aconteceu anteriormente e um bocadinho do que tipo de mudanças é que se espera que estejam nos pull requests. Há mais alguma coisa relacionada com a etiqueta da participação no evento que achas que seja relevante para as pessoas saberem? Eu diria para se focarem em fazer em corrigir os problemas em vez de se focarem só nos prémios que vão receber, mas além disso é não fazer pull requests cheio de spam, não fazer pull requests enormes sem discutir primeiro com os maintainers se essa abordagem faz sentido ou não, não introduzir funcionalidades sem discutir um bocado a coisa. No fundo é não atires para cima de um maintainer uma carga de trabalho que ele não está à espera, porque os maintainers de software livre já têm imenso trabalho, não só a fazer o próprio software, como a gerir todas as coisas que vão acontecendo, e durante este mês é muito isso torna-se muito mais exacerbado, e era bom que as pessoas não contribuíssem para isso. Tipo, abrem um issue, se calhar primeiro para discutir o que querem fazer, ter um bocado de comunicação, não é? Tipo, perceber que são pessoas que estão do outro lado a fazer o trabalho. Yeah. E que muitas delas trabalham só no seu tempo livre, nos projetos e... Exato. E nem são remuneradas para isso, nem nada, exatamente. Muitas vezes, não é? Se fazer pull request não for vossa... não tiverem tempo para isso, podem simplesmente doar para os projetos, que também é importante. No Hacktoberfest não têm direito a t-shirt por causa disso, mas eles também incentivam a fazê-lo, e acho que é importante termos um bocado de sustentabilidade nos nossos projetos, não é? Que usamos todos os dias. Sim, sim. Sem dúvida. Concordo absolutamente com isso. E é uma coisa que eu gosto de fazer regularmente e faço. Já falei aqui várias vezes que eu faço doações para o Ubuntu Mate, que até nem uso assim tanto, tenho sempre uma máquina com o Ubuntu Mate por perto, mas e tenho sempre um USB stick com o Ubuntu Mate para me desenrascar de coisas, mas nem uso assim tanto. Mas também faço doações para a Framasoft, que é uma associação francesa que desenvolve vários softwares e serviços. Para o Ubuntu, cada vez que há uma release, faço questão de fazer lá a doação, o default, que lá está o valor. Para a Wikimedia também, frequente, para a Creative Commons, para uma série de projetos, para ajudá-los a torná-los um bocadinho mais sustentáveis. E não é preciso ser valor grande, valores de 1 euro, às vezes já ajudam um bocadinho. Sim, e se não conseguirem também podem falar com os vossos empregadores que usem o software para terem um bocado de noção dessa parte também. Só o facto de trazerem awareness para isso já é importante. Sim. Além disso, há empresas que têm a prática de dar o mesmo valor que ou um valor ainda superior quando um empregado seu faz uma doação. Portanto, se vocês não sabem, perguntem ao vosso empregador se têm esse tipo de prática ou não. E assim o projeto pode beneficiar muito mais dessas doações. Mal posso esperar pelo próximo ano para podermos voltar a organizar eventos em pessoa. Sim, isso é que é serviço. Isso é que é. Sim, este ano, não sei, talvez lá mais para o fim do ano já haja assim um bocadinho mais à vontade das pessoas, que eu noto que aquelas pessoas ainda não têm muito à vontade. Felizmente, neste encontro da comunidade do Ubuntu de Portugal, que realizou-se na semana passada, ainda apareceu algumas pessoas, não foram a quantidade de pessoas que costumavam ir antes, nem todas as os habituês da coisa, mas já houve alguma participação. Eu acho que as pessoas agora vão começar a sentir-se mais à vontade, ter cuidados, obviamente, na mesma, que há certos cuidados que devem continuar a ser tidos, mas aos poucos agora as pessoas vão começar a aderir mais ao desconfinamento, e desde que a coisa continue a evoluir positivamente como tem estado a evoluir, acho que vamos chegar lá. Nos anos anteriores do... Desculpa. Não, continua. Ia dizer que nos anos anteriores do Hacktoberfest eu cheguei a organizar alguns eventos no Porto, em que simplesmente nos juntávamos. Eu organizo um meetup todos os meses, organizava. Isto agora já não há nada disso. E falei um bocado com essas pessoas e juntávamos numa faculdade ou assim, a contribuir, seja para o que for. E nessa altura a DigitalOcean mandava kits para nós distribuirmos entre os participantes e acabamos por sortear umas pantufas do Sammy e tudo. É engraçado. Mesmo que não se faça muito trabalho, tem sempre algum convívio e acho que é positivo no geral. Isso é, sim, estás falando do Event Organizer Kit, não é? Sim, exatamente. E nisto do software livre, as relações interpessoais também são importantes. Mesmo que no evento em si não aconteça muita contribuição, as relações e as trocas de ideias podem facilmente dar origem a outras coisas bem mais valiosas para o projeto. É isso, e ficas a conhecer alguns projetos que se calhar não conhecias também. Também. E podes vir a usar, podes vir a contribuir. Acho que no geral tem essa parte positiva. Acho que sim. Olha, estamos a aproximar-nos da hora de para o fim do episódio. Eu gostava de dar a oportunidade então ainda de apresentares um outro projeto teu. Eu sei que tens um podcast, e é uma boa oportunidade para falares dele aqui um bocadinho e trocarmos aqui umas bolas sobre o podcasting. Ok, boa. Não é muito regular, infelizmente, mas é o Conversas em Código. Gravo umas conversas de vez em quando com um amigo meu, Ricardo Mendes, onde falamos de tecnologia, principalmente programação. Uhum. Do que nós fazemos no dia a dia, somos dois programadores. E tende, às vezes toca em open source, às vezes não. Uhum. E tem muito foco no... tem algum foco em coisas web, mas eu também tento a puxar a conversa para protocolos descentralizados, cenas federadas como o Matrix e coisas assim, que é a minha área de interesse. Portanto, se estiverem interessados, podem dar uma escutadela. Muito bem. O nome é Conversas em Código, não é? Exatamente. E podem encontrar onde? Em todo lado? Eu acho que está disponível no Apple, Spotify. Temos um RSS também para quem gostar só de ter a sua aplicação. Eu ouço no Spotify, portanto no Spotify posso garantir que está lá. Pois quando vocês publicam. Isto agora tem sido mais regular. É aqui a dica para publiquem lá mais, se faz favor. Já temos um backlog pequenino. Eu acho que eu não posso garantir, mas eu acho que já ouvi episódios e estava agora aqui a abrir a aplicação que eu tenho mais anteria, mas eu tenho ideia que já vos ter ouvido. Não, regularmente não ouço, e há algum tempo que não ouço, de certeza, mas tenho ideia de já vos ter ouvido. Nós paramos de publicar mais ou menos quando começou a pandemia. Pronto, perdemos, deixamos de ter tanta disponibilidade por motivos pessoais, não é? E agora recentemente voltamos a gravar e estamos a ver se conseguimos manter voltar ao ritmo. Muito bom. Pronto, é isso. Tiago, diz. Temos para aí eventos e coisas desse tipo, não é? Também, temos, né? temos. Reforçar que no dia 9, portanto isto já estamos a passar para a nossa agenda, no dia 9 de outubro, próximo sábado, vamos ter então o 20º aniversário da Unsol, vai ser um evento ainda online, chegámos a pensar em fazê-lo presencial, mas achámos mais prudente, apesar das coisas estarem muito bem encaminhadas, ou então sou eu que sou muito otimista, mas vai ser um evento online, entre as 3 e as 6 da tarde, mais coisa, menos coisa, vamos ter, e neste momento já se pode avançar, vamos ter a presença do atual, acho que é um bocado lógico, mas também de todos os anteriores presidentes da Unsol, desde o início. Portanto, vão estar todos juntos, vão mostrar que são todos muito amigos, porque vão estar todos a conversar na mesma slot. Vamos ter e é um também facto. É um facto. Exatamente. E vamos ter também a presença de algumas associações nacionais, ou no caso da Free Software Foundation Europe. Portanto, são associações que nos com quem nós temos muita afinidade, ou que já tivemos algum tipo de trabalho conjunto, ou que já nos apoiámos mutuamente, é normal que isso aconteça. Portanto, vamos então, portanto, o alinhamento eu penso que já está público, estão-me a dizer na regi, ansol.org/20anos, e toda a informação que nós temos disponível vai sendo disponibilizada lá. Não só a informação que temos disponível, mas também a disponibilidade que nós temos para a tornar disponível, porque às vezes é preciso arranjar também algum tempo para que isso seja feito. Mas tirando isso, vamos ter no dia 14, 16, deixa-me ver na minha agenda, vai ser acho no dia 14 de outubro, vamos ter, como é habitual, e dá-me sempre muito gozo a anunciar os eventos presenciais da comunidade Ubuntu. Nós já voltámos aos eventos presenciais desde agosto, e como era hábito, em dia de lançamento de nova versão do Ubuntu, o Impy Shindry vai sair no dia 14, espero não me ter enganado no nome do bicho, nem no nome do no nome da versão. Andri, estás certo. É, não é? Lá calhou. Vai sair no dia 14 e nesse mesmo dia vamos então encontrar-nos no Saloon em Sintra para mais um evento. Não sei ainda se vai haver novidades ou não da comunidade, eventualmente outros encontros que estão aí a ser cozinhados noutras localizações, noutras geografias, para que a malta não diga que é tudo em Sintra e que parece que só existe Sintra no mapa do Ubuntu em Portugal, mas é de facto onde as pessoas se juntam e onde a magia tem acontecido. Não, não significa que não possa haver outros lugares mágicos, e fica também desde já o convite para organizar um evento da comunidade Ubuntu em Portugal, ou não. É tão simples como alguém ter a ideia, marcar uma hora, anunciar. Se precisarem da nossa ajuda aqui no podcast, nós temos sempre a porta aberta para ajudar a promover coisas, eventos que sejam relacionados ou não com o Ubuntu. Já publicámos, já anunciámos aqui, aliás é óbvio, que, para quem nos ouve com alguma atenção, que nós partilhamos a agenda de, eu diria, talvez 90% das coisas que nós temos em agenda nem sequer são Ubuntu, portanto é software livre do modo geral, ou às vezes só coisas que podem ser do interesse dos nossos ouvintes e que não têm direta nem indiretamente relação com o Ubuntu. Sim. E penso que da agenda é fazemos só... Fazemos jus ao nosso moto, o Ubuntu, software livre e outras cenas. E em cenas cabe tudo o resto, portanto, por isso é que nós escolhemos essa palavra tão pouco abrangente. Mas pronto, de resto, não sei se deste um saltinho ao Humble Bundle, os nossos amigos Dei, sim, de vez senhor. Em quando também nos ajudam aqui nas contas ao final do mês. Exatamente, é uma boa forma de nos ajudarem, seguindo os nossos links de afiliados e fazendo compras de coisas que queiram no Humble Bundle. Esta semana não há nada que seja relevante para nós. Ai, mas caramba. tudo o resto que quiserem comprar lá e seguirem com o nosso link de afiliado genérico, podem também beneficiar-nos, podem escolher o quanto é que nos querem beneficiar. E não é preciso darem tudo a nós, porque frequentemente também estão lá outras entidades que olha, a Wikimedia é comum estar lá, por exemplo, e é sempre bom distribuir um pouco e também dar um bocadinho aos autores e ao próprio Humble Bundle, porque quer dizer, há gente a fazer coisas e nós a beneficiar delas. É sempre bom contribuir um pouco dessa forma. A outra forma que tem de nos ajudar é tornando-se patronos, e aí podem assistir em direto e a cores à gravação dos episódios, e se não quiserem meios financeiros ou preferirem só ajudar partilhando os nossos posts nas redes sociais, os nossos episódios e falando deles aos vossos amigos, acho que também é uma boa forma e que nós agradecemos imenso. Enquanto isso, estamos mesmo a chegar ao fim. Peixoto, onde é que as pessoas se podem encontrar pelas internets, se elas quiserem, se tu quiseres? Podem me encontrar no site hugopeixoto.net. Uhum. Que tem lá o resto de informação, mas se preferirem diretamente ao Twitter, é o Hugo Peixoto também. Muito obrigado por teres vindo hoje e falar-nos do Oktoberfest e do teu plano para o Oktoberfest. E acho que só nos resta dizer que este show é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Tiago Carrondo, e editado pelo Alexandre Carrapiço, o Senhor Podcast. E até para a semana. Até à próxima. Uhum.